Lolita. Às vezes eu te pergunto por quem te fala isso. Eu vejo te procurar, se bom só te contar. Lolita, Lolita. Às vezes eu te pergunto por quem te fala isso. Eu vejo te procurar, se bom só te contar. Lolita. Gostiavo tempo de viver, cá tem um porquê passar. Sem um motivo, sem um razão, sem um compaixão, bom pai. Nem gostiavo tempo de viver, cá tem um porquê passar. Sem um motivo, sem um razão, sem um compaixão, bom pai. Ai, ai, Lolita. Às vezes me tá perguntar por quem tá falando isso. Junta procura, se vou só te contar. Lolita, Lolita. Às vezes junta pergunta por que não tá falando isso. Eu vejo junta procura, se vou só te contar. Lolita. Bem tram de situação, perdamos tempo e código. Pega-me na mão, bom guia, minha amor. Dá-me esperança de viver, ma boa. Entra-me de situação. Perdão-me um tempo e corte. Pega-me na mão, bom guia, minha amor. Dá-me esperança de viver, ma boa. Moda boa, que